Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. E tá chegando no seu rádio mais uma edição do programa Central do Sertanejo, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio preferida, tocando só as melhores músicas, só os melhores sertanejos e sertanejo universitário também rola por aqui. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 12 de junho do ano de 2014, dia dos namorados. Olha que beleza, hein? Você aí, né? Dia dos namorados hoje, ah, dê um beijo na sua namorada. Como é que é? Desejo a todos os casais de namorados um feliz dia dos namorados, tá bom? Hoje, quinta-feira também, abertura da Copa do Mundo no Brasil. É o primeiro jogo da nossa seleção e tá todo mundo aí esperando por esse jogo, né? Que maravilha. Olha que beleza. É quinta-feira, gente, abertura da Copa do Mundo no Brasil. Que essa Copa aí traga bons frutos para o nosso querido país, que é isso que nós precisamos, né? Hoje, dia dos namorados. Então vou começar aí no clima romântico da dupla Zezé de Camargo e Luciano, Flores em Vida. Central do Sertanejo. Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Jardim do amor, yeah. Eu quero viver a vida. Quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor, yeah. Do nosso amor. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Jardim do amor, yeah. Eu quero viver a vida. Quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor, yeah. Do nosso amor. Nosso

mulher, todo mundo se fufu. Dei as bebidas, o freezer é meu. Combinado no secacacaro, quem manda a casa é minha. O som é meu. Se eu não pego a mulher, todo mundo se fufu. Dei as bebidas, o freezer é meu. Combinado no secacacaro, quem manda aqui sou eu. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Briguei, depois jurei nunca mais te procurar. Foi só beber mais um, mas deu vontade de ligar. Liguei, não me atendeu, só deu na caixa postal. E agora o que que eu faço? Deus, eu tô passando mal. Passou 5 minutos, me mandou uma mensagem dizendo que tá tarde pra eu parar com essa bobagem. Falou que tava triste, mas que tudo acabou. E bem naquela hora nossa música tocou. Eu bebi, chorei, quando tocou aquela moda Alô DJ. Eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperta o play. Eu bebi, chorei, quando tocou aquela moda Alô DJ. Eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperta o play. Nunca mais te procurar. Foi só beber mais um, mas deu vontade de ligar. Liguei, não me atendeu, só deu na caixa postal. E agora o que que eu faço? Deus, eu tô passando mal. Passou 5 minutos, me mandou uma mensagem dizendo que tá tarde pra eu parar com essa bobagem. Falou que tava triste, mas que tudo acabou. E bem naquela hora nossa música tocou. Eu bebi, chorei, quando tocou aquela moda Alô DJ. Eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperta o play. Eu bebi, chorei, quando tocou aquela moda Alô DJ. Eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperta o play. Eu bebi, chorei, quando tocou aquela moda Alô DJ. Eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperta o play. Toca de novo, por favor, aperta o play. Aí DJ, Humberto e Ronaldo, passou também Hugo e Thiago, Gaguinho e Gustavo Lima, só tem eu. É sucesso, é Central do Sertanejo. Eu vou me despedindo de vocês, né, gente? Tudo que é bom dura pouco, não precisa ficar triste, não. Que amanhã eu tô de volta, amanhã é sexta-feira, finalzão de semana, né? Amanhã tem pra você um super sertanejão do passado e também as 6 mais tocadas da semana que você confere aqui no Central do Sertanejo. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Feliz Dia dos Namorados, tudo de bom. Olha, um grande abraço pra todo mundo. Beijo pra geral, fica com o José Frederico, parei, amanhã eu tô de volta, conto com vocês, hein? Central do Sertanejo. E beijar em outras bocas, agora se arrependeu e quer voltar. Tá louca? Fala mais que um papagaio, nessa lorota eu não caio. E o que cairia bem em você? Um raio! Cara, essa me explica, por favor. Tá parecendo que comeu e não gostou. Aceita que dói menos. Me perdeu, cê se ferrou, parei. Se acreditar que você vai mudar, parei. Segura que o bicho vai pegar, parei. Sente um drama, eu tô solteiro e começou o fim de semana, parei. Se acreditar que você vai mudar, parei. Segura que o bicho vai pegar, parei. Sente o drama, eu tô solteiro e começou o fim de semana. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.